que as professoras, né? As professoras, os garis, podem derrubar o Brasil, né? Eu já dei essa ideia aí, falei com um pessoal aqui, presidente da... na realidade, ele toma conta de alguns, não é nem sindicato, nada disso. Ele é responsável aí pela... acho que é para cesta básica, essas coisas aqui, de Guarulhos, para que seja feita uma reunião para as professoras e os garis parar, né? Porque os caminhoneiros aí, só se for mesmo um milagre aí para parar de novo e ter uma intervenção justa militar para derrubar outro comando. Se não tirar a maçonaria da Forças Armadas, não vai resolver nada. Pode parar tudo, não vai resolver nada. Tem que primeiro exterminar, tirar aí esse câncer aí, que é a maçonaria. Não tem jeito. E aí eu tô falando com o pessoal aqui para os professores parar. Quem derruba o bolso de Bolsonaro e a quadrilha aí do Mourão. Aí derrubou esses dois aí. Aí começa uma vida nova aí. Aí vamos colocar aí uma insurreição. E aí nasce tudo de novo. Prende o alto comando. Toma o dinheiro que eles furtaram do povo com as empreiteiras, os doleiros, narcotraficantes e banqueiros. O dinheiro tá com essa turma aí, do alto comando. E aí pegar um novo exército e reformar tudo. Porque caso contrário, irmão, a máfia de concurso aí coloca quem eles querem. Pagão aéreo, privatização dos aeroportos, que foi tudo esquema. Então tem que fazer tudo isso, uma insurreição. É, meu irmão Davi, eu acho que esse ano, pode até ser que esse ano passe em branco aí, sem a população partir pra cima desses acordos de bandido aí, desses corruptos em massa, viu? Hoje eu tava na reunião aqui com alguns irmãos aqui, alguns companheiros. Rapaz, os caras não tinham conhecimento de tudo, dessas provas que você tem. E eu tive falando de você, os caras ficaram assim, meio apasmados. Naquela hora que eu te passei o áudio aí, que você começou a mandar umas coisas aí, os caras foram no outro mundo e mandaram. As pessoas não têm conhecimento das coisas, tudo muito bem aclamufado, mas o que eu puder fazer, Davi, pra estar do teu lado aí, tá sempre passando essas coisas aí pras pessoas, eu vou estar fazendo isso aí, irmão. Tamo junto nessa batalha aí, queremos um país. Fica com Deus aí. Bom dia a todos, meus jovens, tudo bem? Acabei de ouvir esse áudio aqui. Aí veio uma pergunta, né? Como é que vai derrubar essa facção criminosa? Como é que derruba isso? Olha, processos, documentos, aos meus olhos, pelos que eu estou vendo, não vai derrubar. Por quê? Tudo faz parte do sistema deles, todos os poderes. Então, para que isso aconteça, aos meus olhos, a minha humilde ignorância, cara, é a população toda se levantar e expulsar essa quadrilha toda do país. Aí sim, tem como usar esses documentos contra essas montadoras e blá blá blá blá blá blá blá, entendeu? Porque caso contrário, esse documento, cara, vai chegar na mão desses caras, os caras vão rasgar. Vai chegar dentro do cartório do processo, vão rasgar. Nenhuma televisão vai mostrar. Nenhuma rádio vai denunciar. Vai ficar só o quê? No WhatsApp? No Face? Que faz parte do sistema? Eu não consigo ver derrubar essa quadrilha, a não ser que a população do país se levanta contra essa organização e expulsam eles. Esse juiz embargador foi colocado para isso. Porque quando a empresa não quer vender, que nem eu não quis vender minha patente, eles falaram, vou caçar até no inferno. E eu falei pros brigadeiros, coronéis da época, aí na Camargo Corrêa, tinha o general aí, general Bug e outros vagabundos aí. Falei, no inferno vocês não vão me achar. No inferno vocês não vão me achar. E eles vão para cima, cara, essas empresas que estão falindo, é as grandes falindo as empresas, as grandes falindo as empresas pequenas. Porque você não consegue vender, cara. Porque é só shopping. Aí tem lá, você não consegue pagar aluguel, aí você põe uma pequenininha, uma boca aí, você não consegue vender. É tudo esquematizado. E aí não tem empresário pra brigar, pô, pra falar, juntar todo mundo empresário, colocar a foto desses caras, um trepando com o outro, um comendo o rabo do outro, sem camisinha aí, essa maçonaria desgraçada, e desmascarar esses caras. Porque propina pega assim, todas as empresas têm que pagar propina, todas. Todas, de camisinha a foguete, de batom a vibrador pra pôr no rabo. Tem que pagar propina. Tem que pagar o ministro, pagar os ministérios, tem que pagar sim. Tem que pagar. Inclusive o pagador da Camargo Correia aí levar uma mala de 1 milhão para ministro aí, inclusive para Anvisa, para você liberar um produto. E a Camargo tem que pagar. Ela teve que pagar 1 milhão para colocar o produto lá.